0.3, voo 37. Eu não copio a saída, da Euleta Bridges? Afirmativo, da Euleta Bridges. Fecha, puxa o funcionamento. Parar para o funcionamento, voo 397. O Salvador, 3602, está no gate 07. Frente da Oscar, solicita nível 320 para Porto Seguro, autorização de tráfego. Frente, 320 por seguro, guarda minuto a cópia. Guardando na sua escuta para a cópia 3620. Alô, gol 93, puxa o acionamento, posição número 4. 93, autorizado, chame táxi. Chama táxi. Sola é o total 99 no ONU, cliente da Oscar, autorização Fortaleza. Total 99 no ONU, cliente Oscar, confere, número 2 da cópia. Número 2, aguarde na cópia, total 99 no ONU. Tá 3602, copia? 602. Tá 3602, autorizado Salvador Porto Seguro, 320 nível, do qual 90 direita da Euleta. O controle em 19935, transponder 5020. Call ground 129er. Thank you, King, and 119, Tower 120. 5935, controle a posse. 5020, transponder, 3602. 3602, contagiamento correto, chama, puxa acionamento. Vamos lá, puxa acionamento, 3602. Ground, good morning, Starway 120, runway 10, vacated. Starway 120, clear taxi, Alpha Juliet Gate 11. Alpha Juliet Gate 11, Starway 120. Alô, passarei do 2213, 14, para o seu. Pronto, eu passarei do 2213, no 14, para o seu deck. Obrigado, chame táxi. Camarada. Excelente, uma Fox 120, hold short before Juliet. Oi, hold short, Juliet, tá bom, ótimo. Seu gol 1983, temos 3 horas e 50, alternamos galhão com 125, 125 PB. 1983, taxa autorizada à direita, via Indialfa, no ponto de espera da 10, chama a torre, 118, decimal meia dúzia, altímetro 10, no 4. Indialfa, ponto de espera 18, meia dúzia, com 1014, 1983. Então 9911, cópia. 9911, pronto, na cópia. Então 9911, autorizado Salvador Fortaleza, 3110 nível, decolando 10, curva esquerda, saída Momo, transição frote, o controle em 119 decimal 35, transponder 5422. Total 9911, autorizado nível 310 para Fortaleza, decola da cabeceira 10, com curva esquerda na saída Momo, frote. Controle após a calagem Total 991, contagiamento correto, chamo de funcionamento. Pronto para pushback e acionamento, total 991. Salvador de Gol 1993. O solo copiou, total 991, está pronto para puxa e acionamento. Está pronto? Está livre? Está. Livre, puxa e acionamento, camarada, está aqui, total 991. 993. Posse Pituaçu, Eco Zulu November. Contra Pituaçu November. Do meu e continue taxi. Hold short, Julius. Are we all short, Julius? How are you? O passaré 2223, já tá pronto, puxa. Vai iniciando. Que condições da passagem de Maraná para ingressar pro 11? Stage. Lima Fox 120, clear taxi, Juliet, gate 11. We continue taxi, Juliet, gate 11, that's our 120, we have. Vou passar a 2223, estou acordando a equipe de sala após o parqueamento do Borg no portão 11. Está autorizado pushback, chip taxi. Ok, após o parqueamento da aeronave, vai chamar para taxi. Volo 983, decolado aos 27, chama o controle em 1935. 1935, grato. Controle de Gol 1983. Gol 1983, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado. Subir e mantenha o nível 360. DEV, acendendo 360, 1983. Para o pushback e acionamento, o Gol 1397. Gol 1397, portão 03, autorizado, time táxi. Semana para o táxi, Gol 1397. Oi, é Gol November. Gol November, aproxima para 17 ou para 35? 17, senhor. Ok, chame girando base para 17, Eco Zulu November, vento 0,10 graus, 4 nós. November, reporta lá girando base, está autorizado aqui o cruzamento da sinal da DE, né, senhor? Afirmativo, o vento agora está para 3,5, ok? Então aproxima para 3,5, pode recolher. É o vento de 0,10 graus, vento norte com 3 nós. Afirmativo, abre aqui e aproxima para 3,5. Ok, chame final de 3,5. Eco Zulu Novembro, livre pousa 35, vento 010 graus, 4 nós. Pouso autorizado, Novembro. Salvador, bom dia, tá 3896 com a Oscar, passo 200 ao 150, voa ITAP. TAM 3896, acione identificação na prova de ITAP, desse mantém o nível 050, o ajuste na 014. Ao 50 com 1014, na prova de ITAP, 3896 nesse ponto. Solo 3602 no gate, site, pushback acionamento. 3602, escolher enquanto pistola, após a passagem no Embraer da passaria da retaguarda, está autorizado sempre o táxi. Quando passar os embreagens, estou autorizado para o chiveque de treinamento, então reportar para o táxi 3602. Salvador Petrolina, 200 nível, decola no zero esquerda, Momo Alba saída. Controle 11935, transponder 5015. 7, copia autorizado 200 para Petrolina, decolagem da pista 10, Momo Alba, o controle 19-35, transponder 5015. 3590, contagem correta, são funcionamentos. Para o táxi do Gol 1397, com o PLB 66, autonomia de 3 horas e 51, alterna Galeão. Gente, o 1397 da passagem ao Embraer da Passaredo, passa para direita, após ingresso via Índia, Alfa, ponte para no zero torre, 18, com a Medusa, altimetro no 0, no 4. Inicia após a passagem ao Passaredo, taxiway Índia, Bravo, ponto espera da 10, o Gol 1397. Mate, só é via Índia Alfa. Via Índia Alfa, o Gol 1397. Só de curiosidade, esse evento está no 11, é voo regular, é fretamento ou é só traslado? Regular não é, só que várias vezes ele aparece aqui, então eu não sei te informar direitinho. Tá bom, ele é francês, né? Boa, Rei, muito bom dia, passarei 2-2-3, pronto, espera, tá, obrigado. Só passarei do 2-2-2-3, pronto, espera. Ok, livre ingresso e decolagem 01 no 0 graus com 3-2, 2-2-2-3. Livre ingresso e decolagem 10, 2-2-2-3. Identifique chegada Mari, desça até o nível 060. Mari 060, tá 3198. Salvador é o total 9911, está com 04 a bordo, 4 horas e 15 de autonomia, alternando Natal, pronto para o táxi. Usando a próxima no está autorizado, via Juliette Alfa, condição no 02, 18, esse nome é Medusa, altímetro no 0, no 4. Total 9911, autorizado táxi via Juliette Alfa, pronto, espera no 0, no 2,5, o ajuste é um no 0, no 4. Cancelo, ponto de espera da 10, pronto. Após a rolagem do Passaredo, ali mantém, 397. Após a rolagem do Passaredo, ali mantém o Gol 1397. 5. 20 milhas, a gente tem uma formação bem em cima de tapa, Afirmativo. Após o desvio, voa Duna descendo para 3 mil pés. O ajuste no 0 no 4. Então, 3896. 10 mil comunicatores, pode desvio a proa Duna, grato. 3896. Voo 983, chame Recife. Frequência 1288 ao término 33.25. Estava formando 75. Confirme. 75 a bordo. Afirmo. Sim, está autorizado o Juliette Alfa. Põe espero no 0, torre em 118, decimal meia dúzia. Altímetro no 0, 14. Então, 3602. Gente, Juliette Alfa, no ponto espera 18, meia dúzia. Com 1 no 0, 14, 3602, iniciando. 325. Controle azul 4207, 200, da 1 no 0, iniciando. Bom dia, Azul 4207, acione a identificação, desça via, chegada Bonfim até o nível 040. Bom dia, acione a identificação, via Bonfim até contigo. Até o nível 040. Desce via, limitado ao 040, Azul 4207. Controle Salvador, da 3198, solicita desvio pela esquerda, proa 045, com mais aproximadamente 30 milhas. Emativo, está autorizado desvios para o 045, descendo para 4 corrigido, até o nível 050. O 014 é o ajuste, então 3198. Poderia confirmar, 050 foi intercortada essa informação, senhor? Afirmo, desce, mantém o 050, está autorizado os desvios e após voa direto Duna. Está ciente, 050, autorizado desvios após Duna, então 3198, já. Mantenha, bom espera. Passarei 2223. Passareiro 2223, bom dia. Contato radar, mantenha a saída prevista. Positivo, mantendo a saída prevista, 2223. Controle de Salvador, bom dia, Papatão, Papatão. Bom dia, Papatão, Guiço e Charlie Mike, acione identificação. Charlie Mike, contato radar, 59 milhas sudoeste de Salvador, está sob vigilância. Voe na proa de mar e reporte no ideal de descida. Whisky Charlie Mike. Desce, mantém o nível 050 na proa de mar. Ele manteve o total 991. Para Duna, tá 3896. 3896 na proa de Duna, desça para 2 mil pés, autorizado final LS, reporte localizador. 2 mil, reporte estará estabilizado, tá 3896. Mano 397, decolado aos 38, controle 0935. 1935, golo 397. Bom dia, o Força Aérea 2733, Pátio Militar, está ciente da Papá. Força Aérea 2733, Papá confere, autorizado Salvador Recife, 090 nível, via Golf 677. Decola da 10, curva esquerda, saída Conde. Controle em 1199.35, aciona 0263. Autorizado Salvador, Recife, nível 090, Golf 677, decola da 10, curva esquerda, Conde. 1-1-9-3-5, controle 0263, é o transponder. O 2733 está pronto para a partida. Está pronto, nível acionamento, chame táxi. Força aérea 2733. 33. A livre decolagem 9911, livre de vento variável 3 ondas. após o 727 ali mantém, o 3602. Salvador, bom dia. Agora no 260, vai passar nível 780. Está com a formação Oscar. Solicita a esquerda 040 para evitar formações. Bruno 260, aciona identificação. Está autorizado desvios para o 040. Desça até o nível 110. 190, Bruno 260. 260 para o 110. Está por 40 agora. Solo trip 5490, está na rebota. Vamos ter que para o perspectiva de fronte. Tráfego? É o TAP, ou o TAP não, é o TRIP 5490. É bom, puxa. Pronto, já. Chame táxi. Ok, tá lindo, doutora. Chame o centro Recife, frequência 125, corrige 1288, alterne 13325. 1935, muitíssimo grato, tenha um bom dia, senhor. 28, alterne 3325. 28, 3325, grato. Trolei Salvador, tá 3198, tá agora voando na Proitituna, passando 6.000 pés. Batido, 3198, descendo para 3.000 pés na proa de dona. 3.000 na proa de dona. Papá, prossiga para Salvador. Alô, Salvador, bom dia, Papá Romeu Lima Bravo. Você vai entrar? Alô, Lima Bravo. Sim, tio Lima Bravo, para o Escolar de Copia. Lima Bravo, Alfa 7, após a galada de curva direita, com controle 1935, acionar 0137. Lima Bravo Alfa. 0117. 0117, Bravo Alfa. Lima Bravo Alfa, Kate, experimentar que estou em 1 nesse momento. 61 pessoas a bordo, torna 24 horas apenas Salvador. 07 a bordo? 61. Confirmando, Lima Bravo Alfa, estacionamento táxi, torre 118, esse nome é dúvida. E Bravo Alfa, torre 1862, obrigado. Pode confirmar o tráfego, chamou? O SAP 2733, acionado, pronto para o táxi. Confirmativa as informações? Confirme. As informações do táxi, Força Aérea 2733. Ok, o táxi prosseguindo então até o cruzamento, decola da cabeceira no zero, a intenção do 2733 está no pátio militar. Não copiei o POAB e a autonomia. Está com 04 a bordo. Autonomia de 5 horas. Gente, 2733 está autorizado até o hotel, chamo para cruzamento. Até o hotel, chamarei para cruzamento, 2733. Deve manter o 40 ao atingir o azul 4207, controle. Azul 4207, vetoração para sequenciamento, curve à esquerda na proa 190. Desça para 2.000 pés, ajuste no 014. Esquerda 190, nível 14, descendo para 2.000 na proa 190, subjetor azul 4207. 43198, reduza para 1709. 1709, reduza. Estabilizado, tá? 3896. 3896, a milha para externo, torre 1862. 86, boa. Decolado aos 44, controle 1935. Grato, 1935. Salvador, Altan 3198, a possibilidade de manter a mínima limpa da aeronave 202, nós. Eu preciso que o senhor mantenha 1.70, que tem um tráfego prosseguindo para Salvador como número 2 para pouso. Ah, nada disso, então vai reduzir. Azul 4207, esquerda proa 160. Esquerda proa 160, azul 4207. Então 3198 deve manter 3 mil pés. O tráfego que eu informei está na sua posição 11 horas 12 milhas. Tá, com rumo sudeste, passando 4 mil em descida para 2 mil pés, é um Embraer 190 da Azul. Está ciente, descendo para 3 mil no fim de turno, está reduzindo. Ciente. Salvador, centro 3602. 3602, contato radar, submanter o nível 320, saída da EON. 320, perfil da EON, autoriza direto da EON? Autorizado. Obrigado. O gol no 397 chama Recife, frequência 1288. 260, terminou os desvios, está mantendo 110. Não copiei, quem modulou para Salvador? 1260 da Gol. 260, tem condições de voar na proa de Duna? Positivo. Descendo para 4 mil pés, o ajuste no 0 ou no 4? Descendo para 4 mil por hora. Indo a Delta Papai Salvador? Mesmo. Tá, foi repetido até duas vezes o POB. 61 pessoas a bordo, autonomia 4 horas até no Salvador. Ok, copiado. Só confirmando, o 9 metros autorizado, não é isso? 3896 está autorizado, pouso. É, obrigado. Ok, da aeronave está na conta final, tipo 5490, pode alinhar, senhor? Poxa, autorizado. Autorizado a alinhar, aguarde para decolagem imediata, ok? Ok, senhor, obrigado. Ok, qual a altitude que o senhor está mantendo, comandante? Ok, mantenha-se em condições visuais no espaço aéreo Golf e chame Recife na frequência 1-25-45 para que o mesmo copie o seu plano. Afirmativo, 1-25-45. Seguezinha Alfa, ponte 0 no 0, torre 118, meia dúzia. Alfa, ponte espera, torre 118, meia dúzia. O 2-3-3 para cá, 0 no 0. 4-2-0-7. 18-6 para 2-0-7. 3-1-9-8, desça para 2 mil pés, autorizado sinal LS. Já estabilizado no localizador? Localizador afirmativo. Chame a torre 118-612. 118-612. Decolagem 5490. Torre Salvador Azul 4207, passando o marcador na sua escuta. Torre Salvador, tá 3198, está estabilizado o curso do localizador, agora atingindo 2000. Azul 4207, continua a aproximação, aguarde pista livre. Ok, aguardando 4207 da Azul. Tá 3198, número 2, chame passando externo. Sim, chamará passando externo, tá 3198. Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, por 10, arme. Charlie, Mike, controle. Preparação para sequenciamento, curva esquerda na proa 350. Whisky Charlie, Mike. Pouso livre azul 4207. 35490, decolado aos 49, controle 0935. Voo no 260, desça para 2 mil pés. O ajuste de altímetro no 0 no 4. Para 2 mil pés, voo no 260. Whisky Charlie Mike, tráfego 11 para 12 horas. 7 milhas, rumo leste, passando 7 mil, em descida para 2 mil pés, é um Boeing 737-800 da Gol. Não sabe o que é o Charlie Mike.